Nova do voo é 728, lembrando a fita. 728, atualizado Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 728. Uno 738, check trem, livre pouso na 10, vento 1110 graus, 10 nós. Baixado e travado, livre pouso, 1738. Salvador, Fox Tanguasa. Papa Tango, Fox Tango Oscar, reporte na vertical da rotatória, o ajuste 10 no 4. 14, desce a rotatória, reporta lá. Pessoal com câmbio. Tranquilo Zulu, autorizado inicial táxi, reporta para o cruzamento da 1735. Está na rotatória, Tango Oscar, visual com final da 17, o tráfego da 10. Eu tenho um tráfego agora na curta, um Gol, e tem um azul a meia milha do externo, o Fox Tango Oscar, no momento é o número 3 para Pouso Salvador. Gente, com espera no setor, 360 se desejar. E eu, Peruísque 58, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju, controle 119, décima 8, aciona 54, 5074. 350 para Recife, é por isso 58, o pouco está Caju, controle 198, aciona 5074. Fechamento correto, ponto push, fechamento 140. Para pousar na pista 17, a retaguarda do azul. Positivo, vai agilizando, tá agora. Confirmando, vai aguardar a passagem do Embraer da Azul e após prossegue para pouso 17, ok? Aguarda para a passagem do azul. Depois prossegue para a pouso como número 2 agora, o Tango Oscar. Gol no 738, solou 1-3, direita 1-2-1, 19. Direita 2-1-9, no 738, Tango. O Lima Kilo Zulu autorizado cruzamento no 735 após Quebec, Mike na Lima, 1-2-1, 19 é solo. Azul 4207, o vento 120 graus com 109, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 4207. São. Está presente. Confirmo, 3 inicial, 701, negativo, 09, confirmando, 728. Zero guarda, webjet. Parque a retaguarda, pode ser utilizado. Inspecionamento correto. Taxi a retaguarda. Solo Salvador, gol 1738, bom dia. Gol 1738, taxi Alfa Juliette 1.05. Alfa Juliette para o 05, 1738, tá bom. Tango Fox, Tango Oscar, autorizado pouso, pista 17, o vento 120 graus, 109. Gente, Tango Oscar, tem o pouso autorizado, requer ainda o senhor após o pouso, um back break até o hangar da Bata, se possível. Ciente. Torre, bom dia, 3198, estabilizado ILS, passando em dia serra, baixar checado. Tá 3198, sente, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. Aguardando pista livre, 3198. Azul 4207 no solo, Azul no meia, libera direita e chama ao solo, 121, décima 9. Virando a direita com solo 219, 4207, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 4207, Azul livrou, direção marrom. Filho Zulu, mantém posição aguarda. Mano Azul 4207, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. E a Alfa reporta antes da Juliette, 4207. Fala Lima, confirma a posição de voo. 3198, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso 1 no 0, tá 3198. Patango Fox, Tango Alfa no solo, Azuna 7, autorizado backtrack, a porta livrando na bata. Aciona 0121, mano para grupo Zulu, Chia, Lima Fly. Afirmativa, seu nome é táxi, 8862, Lima Flying, confirmando o passo a passo. Aproximante da Juliette, 4207, tá vendo? 4207, autorizado, Juliette, ponto 01. Juliette 01, 4207. Lima Papa Mike, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado o táxi, a parte 1 de Alfa, ponte para 2, 1 no 8, para 1,6 dúzia, que ligado 1014, corno 260. Lima, Kilo Zulu. Seguindo o Boeing, está livre de táxi, parte 1 para parte 3. Porta no corte, parte 3. 1896, sinal estabilizado, baixado e travado. 3896, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na pistão no zero. Aguardando no zero, 3896. 3198 no solo aos 19, direita 121, décima 9. Direita 219, tá? 3198. Patango Fox, Tango Oscar na escuta. Paulo, tá? 3198, lembrou na eco, na sua escuta. 3198, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, até antes da Juliette, para 3198. José, o Guaxu está voltando, 3896. Bom dia, confirmando pronto, puxa. O estacionamento está no 02. Ok, sempre aguarda para o puxa, mesmo. 140. Aguarda para o puxa, estacionamento, estacionamento 140. Primativo, só um minuto, guarda. Lima Kilo Zulu, TAM 3198, agilizando possível Juliette, ponto 03. Protege os táxis de Juliette, até o 03, TAM 3198. Uno 260, sente após a passagem do Airbus da TAM na curtíssima linha e mantém cabeceirão no zero. Confirmando o Pro Norte, Lima Papa Mike. Autorizado com Pro Norte, o vento 1-10 graus, 1-0 nós, reporta fora do solo, Lima Papa Mike. Na 3896 no solo aos 21, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. 1219, Tan 3896. Salvador, bom dia, Tan 3896, Lima. Salvador, bom dia, Tan 3896, Lima. Confirma, tá? O solo? Tan 3896, ligou. Tan 3896, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, Tan 3896. Chinem 6140, autorizado pushback, Renato. Autorizado, puxa acionamento, 6140 do Chinem. Lima, quilo do lucro, copo. Bravo, Papa Lima. Decola pista no zero com a esquerda, saída Momo após DCT. Controle 19.8, sendo 5106. Lima, quilo do lucro. Afirmativo. Uno 19 decimal 8, cena 5106, Lima quilo do lucro. Autorizado acionamento portátil, Lima quilo do lucro. November, passing out a marker. Confirma, pessoal. Compacto 50, pista da cola, papapá, Yankee Índio. You are clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, and gear down and lock. Bando Obama, November. Uno 260, decola aos 24. Modifique o transponder agora para 5130, ok? 5130, chama o controle 198, tem um bom voo. Uno 260. 5130, 98, bom dia. Serra Kilo Índia, confirma descida a bordo, autonomia e alternativa. Serra Kilo Índia, acionamento táxi 118, decimal 62. Para o táxi, você é 63, correção 6140-1101. Impacto. A bordo tem 3,50 e altera na palma. É 6140, autorizado, táxi. Indy Alfa, ponte perto 10, torre 18, são 62, ligado, 10014. Romeo November, approve the taxi plan. Kilo Drake on Drake. Nice one, pronto para o táxi. Próximo do ponto de espera pronto, o CNM é a 143. Será que o Índio alinhar e manter cabeceira 1 no 0? Lima, Kilo Zulu alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Sol Delta 3295. Sol 3295. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Nível 340 Guarulhos, autorizado. Só aguardando confirmação da rota. Dan 3295, confirma a rota, possui no sistema. No sistema nosso, eu fui no 21. Se tiver outro, não tem problema. Se for na prova, a gente solicita a empresa para mandar a outra navegação. Ok, vou com a antena e coordenar com o 335 aguardando, 3895. Tá joia, aguardando. Quilo Zulu autorizado a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, com no zero nós. Será que o índio autorizado o táxi retorna no ponto de espera da Papá? 2524. Lado ingresso na porta alinhada e pronto, cabeceira 17, Sierra Kilo India. Lima Kilo Zulu, decola aos 32, confirmando o transponder 510612. 5106, controle legal em 119.8, bom voo. 5106, controle 198, confirme? 198, bom voo. Lima Kilo Zulu. Cotejamento correto contra o custo, 3895. Alô Salvador, com 1777 checkpoint, bom dia. Informação Mike, autorização Porto Seguro. 1777, bom dia, Porto Seguro, autorizado, nível 320. Decola pista no zero, curva direita, saída Dael, Leda, após direto, controle 119.8, acena 5153. Após Leda, confirme. Letra DCT, Porto Seguro, gol no 77. Afirmativo, autorizado 320 para Porto Seguro, decola da 1-0, curva direita após. Dael, transição Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro, 119.8, 5153, o transponder, gol no 77. O planejamento está correto, reporte de inspeção, gol no 77. Reportarão, no 777. Aqui o índio autorizado da colagem pista 17, o vento 110 graus com 09 nós. Adicionamento por táxi, direto no Rio. Juliette, o ajuste 0 no 3 da presente, autorizado final da 17, reporta final de 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Ok, reportará final de 2 milhas, Alfa Vitor Juliette. Papapá, Sierra Kilo India decola aos 36, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, grato, um bom final a todos aqui. Mano 04PB, Juliette Angulo. Autorizado, táxi, parte 1 no Indy Alpha, ponte para a torre, 1 no 8, só meia dúzia, se ligar, 1 no 0 no 3, Juliette Angulo. Oito Azul retornando, tem ciência da informação mais que 5630 Índia Delta Sul. 4207 Serra Bravo Romeu Juliette, nível 3000, autorizado. Kiyope Zulu no 0 da cola, pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 118, fugindo 119, décima 8, aciona 5133. Autorizado Rio de Janeiro, Santo Bom, 360, perdi no 0, da cola da pista no 0, com curva direita da El, Leda, Bridge, aciona 5133 e controle 19. Planejamento correto, reporta a pushback Serra, 4207. Reporta Ana, posição 1, 05 do Pato 3. Vento autorizado, pouso, pista 17, vento 110 graus com 08 nós, tráfego avistado. Cola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, 8, aciona 0263. Mike, comigo.